pedindo uma resposta. E são esperanças mortas que encontras em teu viver. Tu desesperas, pedes conselhos de amigo, chega a pensar consigo, Deus não vai me responder. As tuas lágrimas têm um preço precioso. Anjos com taças de ouro têm colhido pranto seu. És o escolhido, seu gemido é valoroso, e o seu grito de socorro chegou ao trono de Deus. Deus está neste lugar. Abrirei com chave de ouro.